No, I think it's not because of that. Bom, senhor, se a gente começa a palestra que vai falar sobre influências espirituais, vou falar sobre uma influência, mas uma influência boa. Porque eu acredito que essa ideia surgiu de algumas influências positivas dessa casa. A gente está esperando. A espiritualidade está esperando. Já vi, está esperando. Já. A gente teve uma ideia e terça-feira a gente conversou e passou essa ideia pessoal e foi muito bem aceita, graças a Deus. E é nesse momento que a gente vê que tem muita gente, na verdade, querendo trabalhar e se perguntando como, né? E quando a gente dá o primeiro passo, vai aparecer muita gente que vai levar esse trabalho com a gente. A gente teve a ideia de começar a distribuir. A princípio, a ideia começou a distribuir pão e algum gênero alimentício, tuba ou macarrão, pelo menos uma vez por mês em alguma comunidade carente aqui. Mas aí, quando a gente trouxe a ideia na terça-feira, surgiu Leda com a ideia de fazer o sopão. E foi muito bom essa ideia de Leda. A gente sabe que tem dificuldades, mas a gente está aqui junto para tentar vencer essas dificuldades. E a gente vai começar sábado, se vem, e vai para. Acho que é a Caíque, né? Por ali, né? Não foi determinada ainda. Ontem, quando a gente estava conversando com outra pessoa, ela até pediu para a gente passar aqui perto da usina, disse que tem umas pessoas também que estão precisando muito. Essa época de entrevista a gente sabe que é muito difícil e que muita gente está precisando. Inclusive, quando a gente estava conversando ali, Valério chegou com uma ideia também nesse sentido. E o que a gente está pedindo de vocês? Sozinho a gente não consegue nada. A gente realmente precisa se unir. Então, no sábado, a partir de 4h30, a gente vai estar aqui, vai fazer um evangelho, faz a prece da gente, e quem puder ajudar a gente nessa tarefa, ou doando alguma coisa para a sopa, porque ele ainda vai fazer a sopa, a gente está precisando de lata de leite para distribuir, o Hugo já trouxe uma lata vazia. Lata de leite vazia, digo de passagem. E quem puder contribuir com alguma coisa para a sopa, né, Leda, verdura, qualquer coisa, pode trazer quando o Leda traria? Sexta-feira. Mas sexta-feira entregar quem? Quem puder contribuir, me avise que eu dou um jeito para entregar. Pode contar com a gente, que no sábado a gente faz a coleta. E Leda vai fazer uma questão de novo na sexta. Então, na sexta-feira, quem puder também contribuir com pão, né, a gente vai juntar aqui. Então, daqui a gente sai. Quem puder vir também para ajudar, para participar desse trabalho com a gente, porque a ajuda material é importante, mas está lá com a gente, como o Hugo estava até falando, a gente já fez uma vez esse trabalho ali naquela comunidade, e você está ali no dia a dia, vendo como é grande a necessidade daquelas pessoas, e podendo fazer alguma coisa, né? Então, a partir de 4h30 no sábado, a gente está aqui. Quem não puder contribuir com o alimento, que possa vir ajudar a gente aqui na distribuição, vai ser muita feita, né? Então, sem mais delongas, vamos chamar o Hugo para fazer a prece inicial. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa noite que estamos aqui unidos realmente entre nós. E que possamos, ó Mestre, ao iniciar essa palestra, absorver o máximo possível em nossa mente e em nossos corações. E que o nosso irmão João para você. Te agradecemos, ó Pai, mais uma vez. E nos dai, Senhor, força, orai, determinação para que possamos continuar essa ideia que surgiu aqui para ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Seja sempre sua palavra. Sou tua bênção, Mestre, sobre a ajuda e o auxílio da espiritualidade de luz. Damos início à segunda etapa dos trabalhos da noite de luz. É assim que diz. Pessoal, me convido. Eu vou quebrar o protocolo um pouco e vou solicitar o auxílio de vocês para uma amiga nossa. Há um certo tempo atrás eu recebi através do meu blog na internet uma pergunta que a moça fazia o seguinte: o católico, quando morre alguém, ele faz uma missa de sétimo dia. O evangélico, Zero o corpo e encomendo a Deus. E o espírita faz o quê? Eu respondi essa pergunta dentro da minha competência limitada, no que eu podia responder, mas nunca tinha passado por esse fato. A gente nunca tinha perdido um companheiro de centro espírita. Essa semana, nós perdemos um companheiro de centro espírita. Materialmente falando, claro. É, acho que poucas pessoas talvez conhecessem a Tereza, porque ela estava muito debilitada pela doença e estava vindo pouco aqui ao centro. Mas era uma companheira e, além de tudo, é nossa irmã. E eu vou fazer agora, pedir para a gente fazer junto, aquilo que eu disse na resposta, que é o que o centro espírita pode fazer. Porque o centro espírita não tem missa. Ele não tem velório, ele não tem 30 dias, 7 dias, 6 meses, não tem esse tipo de protocolo. E o que a gente, eu vou pedir para a gente fazer agora, a gente pode fazer em todos os momentos. No nosso lar, no nosso trabalho, quando acordar, quando dormir. O que a gente pode, a gente é orientado cada vez mais a fazer por aquelas pessoas que se vão, é orar. Eu vou fazer uma pequena oração e eu gostaria que mentalmente cada um de nós acompanhasse essa oração. Porque eu sou uma vela, cada um de nós somos uma vela. Vamos ver se a gente consegue acender pelo menos um holofote para a Tereza nesse momento e para quem se lembrar em casa também. Senhor e Mestre Jesus, nós te pedimos com muita humildade que recebas com teu manto de misericórdia, Senhor, a nossa irmã, que neste momento está em teus braços. Que ela possa, Pai, ser auxiliada pelos teus bons espíritos, que ela possa receber o encaminhamento, a orientação, o auxílio, o remédio. Senhor Jesus, ampara seus passos agora em recuperação profunda, para que logo mais ela possa estar trabalhando do lado espiritual. Mestre, cura suas feridas, ampara seu espírito, alivia a sua saudade e ilumina cada vez mais o seu coração. Que assim seja. Espiritual. E influência espiritual é uma coisa muito interessante, porque a gente sempre imagina que a gente só é influenciado por espíritos desencarnados, normalmente, né? Criou-se a tradição de pensar que influência espiritual só acontece de desencarnado para encarnado. Mas no dia a dia da gente, a gente percebe que nós recebemos mais influência do que a gente nunca prestou atenção. Há alguns dias atrás, eu estava em Caruaru, eu trabalho em Caruaru, e normalmente eu almoço sempre no mesmo restaurante, porque fica perto lá do trabalho, e eu sempre vou, o pessoal é muito conhecido e tal, fica muito mais fácil. Aí um amigo meu chegou, tinha aberto o shopping, abriu um shopping novo lá em Caruaru, ele chegou para mim e disse, vamos lá no shopping? Eu disse, ah, não estou assim não. Ele disse, olha, eu vou no banco, a gente vai, almoça lá e come o McDonald's. Ele sabia que meu fraco era McDonald's, ele me chamou e eu segui. A gente foi, almoçou, comemos o McDonald's e voltamos para o trabalho. Naquele momento, uma coisa que acontece todos os dias nas nossas vidas, eu me influenciava. Porque eu não estava com vontade de ir para o shopping. Né? Então, quando ele, na ideia dele, através da mente dele, do pensamento dele, colocou para mim aquela ideia, eu comprei aquela ideia e fui com ele. E cedi a uma influência de uma pessoa encarnada. Claro que, se eu não gostasse de McDonald's, se não existisse dentro de mim a vontade de comer o sanduíche, eu não teria ido. Porque não seria interessante para mim. Não teria a semente daquela ação dentro de mim. Mas eu fui. E fui influenciado. E essa influência a gente acha todos os dias na nossa vida. É a influência daquele chefe que cobra muito, que briga, que está em cima do empregado e que deixa o empregado cada vez mais deprimido, que deixa aquela pessoa que trabalha com ele cada vez mais insatisfeita, produzindo menos e ele cobrando cada vez mais. Essa é uma influência negativa que aquele chefe encarnado está exercendo sobre aquele empregado também encarnado. É a influência de uma pessoa que convive conosco maritalmente e que nos dá um conselho para que a gente faça determinada coisa e a gente vai teimosamente e diz que não e ela vai com jeitinho, né, amor? Vou fazer muito isso. E consegue influenciar para a gente fazer a coisa certa, é uma influência boa de encarnado para encarnado. É a influência que o jovem sofre dentro da escola quando está no primeiro, segundo, terceiro grau, diz, mas não, né? Agora, fundamental e médio. Está no ensino fundamental ou no ensino médio ou até na faculdade mesmo. E chega o pessoal para dizer, olha, toma aqui, dá uma fumadinha, esse cigarro é massa, tu vai gostar e tal. E ele vai e fuma, ou bebe, ou se pica. É uma influência ruim de encarnado para encarnado. E nós estamos expostos toda a nossa vida a essas influências. O Espiritismo, ele se aprofunda talvez um pouco mais do que as religiões tradicionais em cima dessa questão de influências morais, na verdade, porque essas influências são morais, são influências psicológicas que alguém exerce sobre a gente, e ele percebe que existem alguns tipos de influências. Algumas influências boas, que vão nos levar a tomar atos e atitudes bons para nós ou para o próximo. Algumas influências más, que vão nos levar a tomar atos e atitudes ruins para nós ou para o próximo. E influências que não são nem boas nem más, muito pelo contrário, não fazem nem importância. Hoje, por exemplo, quando eu estava me vestindo, eu disse, moço, pega uma camisa para mim. Ela pegou essa. Da mesma forma que ela podia ter pego outra, ou ela podia ter pego qualquer uma. Fazia alguma diferença para mim? Não, não me faria mal nenhum vir com outra camisa, nem também me faria benefício nenhum vir com outra camisa. Então, essas influências na nossa dia a dia nós encaramos como boas, más ou neutras. Da mesma forma que nós, entre nós, nos influenciamos, entre encarnados, nós nos influenciamos, o Espiritismo que fala da vida após a morte. O que é a vida após a morte? Não é novidade, porque as grandes religiões do mundo falam da vida após a morte. Porque o católico acredita que depois da morte ele vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Ele continua sofrendo na glória ou ali sem fazer nada, mas ele continua vivo. O evangélico acredita que depois da morte ele vai dormir até o momento que ele retorna na glória de Jesus. Ele continua vivo. O umbandista acredita que o Espírito se comunica com ele. O hindu, e a gente tem acompanhado muito através da novela, quem assiste novela, acredita que existe uma vida após a morte. Então, a vida após a morte não é patrimônio do Espiritismo, não. É normal, é natural de quase todas as religiões. Então, o que é que acontece? O Espiritismo, que fala da vida após a morte, que estuda os efeitos da vida após a morte, que traz, através da mediunidade, a comunicação daqueles que já se foram e que hoje retornaram para junto de nós, ele traz alguns tipos de influência. Mas não é porque ele achou bonitinho, não. É porque um cidadão chamado Kardec, através do ano, a partir do ano de 1857, ele veio nos trazer estudos científicos sérios, comprovados, orientados, dos quais nós temos, acho que, 400 e poucos livros aí, entre eles, livros científicos, livros de romance e livros de estudo, para que a gente possa analisar como ele analisou. E Kardec nos diz que existem alguns tipos de influência. Existe influência de desencarnado, aquele que já perdeu o corpo físico e que hoje está no mundo espiritual, para o encarnado, é quando nós, como somos pequenos, assistindo com higiene na televisão, a gente vai ver aquele diabinho e aquele anjinho na orelha do caboclo dizendo faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça. Essa é a influência de quem já foi. Aquela simbologia simples que o desenho animado passa é o que nós recebemos hoje, porque aqui ao meu lado, agora, tem alguém soprando no meu ouvido quando eu chego com alguma coisa. E eu não tenho dúvida nenhuma disso. Da mesma forma, existe a influência de encarnado para encarnado, como a gente já viu antes, questão da dúvida, questão do almoço, questão do dia a dia. Até quando eu convidei vocês a orarem comigo, também foi uma certa influência. Boa para alguém, boa para o Espírito de Tereza, se Deus quiser. Existe a influência de encarnado para desencarnado. Aí eu posso dizer, mas isso acontece? Uma pessoa que está encarnada pode influenciar outra que está desencarnada? Será que isso acontece? E aí a gente vê no dia a dia da gente determinadas situações assim. Isso não acontece, isso é um exemplo que eu vou dar, mas que a gente nunca viu isso, certo? Aí eu li em algum lugar e isso acontece. Fulano morreu. Achei muito bom. Merecia, tomara que esteja no inferno queimando. A gente não vê isso por aí, né? É difícil. Ninguém tem a raiva de outro para dizer uma coisa dessa. Mas a energia que a gente está jogando para essa pessoa nesse momento está sendo uma influência negativa. Quando morre um companheiro, companheira, pai, irmã, amigo nosso, e aí a gente diz, ô meu pai, o senhor está com Jesus agora, fale com ele para resolver esse problema para mim. Faça isso, meu pai, me ajuda, eu estou com um problema tão grande. E a gente, na nossa ignorância, perde aquele espírito que está lá, que muitas vezes está em sofrimento, sem condição de agir pela gente. A gente pede, joga energia, pede, e é uma influência negativa para aquela pessoa. Da mesma forma que se a gente sabe que o desencarnado está lá, que pode estar em sofrimento ou não, mas quando a gente ora por aquela pessoa, a gente está jogando uma influência positiva. A influência de uma pessoa que desencarna, apaixonada, daqueles amores assim que chegam a ser quase doentios, e que está no mundo espiritual e vendo o seu amado no mundo carnal. Ele vai ficar junto da pessoa? Será que vai? Mas claro, vai ficar agarradinho cada vez mais. É uma influência espiritual para encarnado. Então existem diversos tipos de influência, inclusive de espíritos desencarnados para espíritos desencarnados. E aí a gente pergunta, mas como é que isso pode acontecer, João? Se está todo mundo no mundo espiritual, não é espiritual, todo mundo é santo, todo mundo é anjo, todo mundo é bonzinho. Não. Ninguém desencarna e vira santo. Como também ninguém desencarna e vira demônio. Nós desencarnamos e continuamos a ser as pessoas que somos. Se somos pessoas boas, vamos continuar pessoas boas. Se somos pessoas não tão boas, vamos continuar com aquela índole que tínhamos. E naquele momento nós vamos ter influências boas ou más para dar aos nossos companheiros. Existe um espírito de uma elevação tal que ele consegue nos auxiliar e auxiliar aqueles espíritos que estão em sofrimento. E quando ele chega para um espírito que está em sofrimento, ele está vendo ele chorando, doente, e ele começa a lançar sua energia de misericórdia sobre aquele espírito, auxiliando, fazendo aquele espírito se acalmar, se tranquilizar, pensar em Deus, orar. Aquela é uma influência boa que um espírito está lançando sobre outro espírito. Mas existem também espíritos que veem os espíritos desencarnados sofrendo e vão lá fazer com que eles sofram mais. São os espíritos que ainda estão na maldade, que ainda estão com o coração impuro, com o coração dolorido. São sofredores, porque ninguém está na maldade e está feliz. Quem está na maldade pode até fingir que está feliz, mas dentro de si, interiormente, ele é sofredor. E aqueles espíritos também enviam influências sobre aqueles espíritos que estão sofrendo. Nesse livro que a gente fez recentemente, esse novo aí, a gente fala sobre duas histórias de influências espirituais. Exatamente sobre duas histórias de influências espirituais. Uma onde um camarada recebe uma influência tal que mata outro, e outra onde um cidadão tem determinados méritos e recebe uma influência boa para aprender a deixar de fazer o que está fazendo. Então é muito interessante esse fato. Quando a gente está vivo, está encarnado, a gente tem, vamos trabalhar com quatro níveis de pensamento, de vibração. A gente tem um nível mais aqui em cima, que é quando nós estamos com pensamentos bons, orando, felizes, alegres, aquela sensação de leveza espiritual. Nós estamos vibrando aqui em cima. E é exatamente aqui em cima onde a gente entra num contato melhor com o mundo espiritual. Nós temos um segundo nível, que é aquele nível dos pensamentos do dia a dia. É a escola, é o trabalho, é a família, são as responsabilidades. Onde nós não estamos liberados, onde nós não estamos felizes, mas estamos no dia a dia sem estarmos nem bem nem mal, estamos normais. Existe um terceiro nível, que é aquele nível que nós vibramos quando estamos doentes, quando estamos tristes, quando estamos assim, depressivos por alguma situação, e nós vibramos nesse terceiro nível aqui. E existe um quarto nível, que é o último e mais embaixo, que é quando nós vibramos raiva, ódio, rancor, vingança. Quando nós estamos em sintonia com esse nível, os espíritos que estão ao nosso redor e que esperam para que nós acoplemos com eles, eles chegam próximo a nós. Porque será que é fácil a gente se manter nesse primeiro nível? Não. Durante o dia, a gente que é normal, que é pessoa, a gente varia, não varia? A gente está em um, depois está em outro, depois desce, depois sobe. A gente vai, no nossa vida, a gente passa diversas fases, diversas vezes, no mesmo dia, por essas situações. Porque nós somos pessoas, somos normais. É normal ter raiva, é normal ter tristeza, é normal ter ansiedade, é normal ter ambição, é normal orar, é normal pedir perdão. Tudo isso é normal. Foi feito para que nós tenhamos isso na nossa vida. Só que quando nós baixamos a nossa vibração, existe um determinado grupo espiritual que nós carinhosamente chamamos de queridos obsessores, porque os obsessores são aqueles espíritos que buscam nos fazer mal. É verdade, eles buscam nos fazer mal, mas eles também nos fazem um bem imenso, sem que eles se percebam. Porque através do mal que eles venham nos fazer, através do sofrimento que eles venham nos fazer, nós, encarnados, vamos buscar o auxílio de uma religião, de um amigo, de um livro, de um estudo, de um centro espírita, de uma igreja católica. Através daquele mal vai surgir em nós a necessidade de melhorar. Porque a gente vai sentir essa necessidade, é instintivo do ser humano. E aí nós vamos buscar uma coisa nova. E a partir daquela coisa nova, o meu querido obsessor passa a me fazer um bem. E a gente passa a fazer um bem para ele. Porque o obsessor, gente, é muito interessante, a gente normalmente, a gente pensa em um obsessor como aquele espírito preto com dois chifrinhos assim, um carro, que só quer fazer o mal para a gente. Mas não é isso. O obsessor, muitas vezes, ele é um espírito que foi companheiro nosso em outras vidas e ao qual nós prejudicamos. Muitas vezes, ele viveu conosco, foi esposo, esposa, filho, filha, companheiro, amigo, e nós, no passado, prejudicamos. E hoje, ele deseja vingança. Muito comum é a obsessão por vingança. Mas nem toda obsessão é ruim. Nem toda obsessão vem de um sentimento de vingança. Muitas vezes, João está triste, está abatido, está pelos cantos. Aí João passa aí na frente e tem um espírito sofrendo ali, chorando. E quando ele olha para João, ele vê que João está na mesma faixa dele. Está na mesma sintonia. Aí o que ele faz? Ah, eu vou dividir minha tristeza com ele. E vem instintivamente para junto de mim dividir a dor que ele está sentindo comigo. Porque eu estou vibrando naquela mesma sintonia, naquela mesma faixa que ele está. E aí a minha tristeza aumenta e a dele diminui. Porque ele está passando energeticamente para mim. Então a gente percebe que nem todo obsessor ele é mau. Mas toda a obsessão, a curto ou médio prazo, vai nos fazer mal. Mesmo que seja a obsessão de uma pessoa que nos ama. Aí alguém pergunta, existe a obsessão de amor, João? Existe a obsessão de amor. Tem gente que em vida carnal, em corpo físico, diz que ama tanto uma pessoa que prende aquela pessoa, domina, faz qualquer coisa para que ela não saia de casa. para que ela não tenha contato com outro, aquele amor possessivo, aquele amor doentio que a gente chama, que satisfação. Imagina essa pessoa desencarnada. Vai estar grudado na pessoa o tempo todo. É uma obsessão vinda de um sentimento de amor. Um amor meio desnorteado, claro, mas é uma obsessão vinda de um sentimento de amor. Existem diversos relatos de pais e mães que desencarnam, mas continuam próximos a seus filhos, querendo protegê-los. É uma obsessão vinda de um sentimento de amor. Mas muitas vezes, aquele espírito que está ali, tentando até nos auxiliar, ele não vai conseguir nos auxiliar com perfeição. Por quê? Porque a sua energia desencarnada não é compatível com a nossa. Aí alguém pergunta, mas então a gente não recebe energia boa desencarnada nenhum. Não, recebemos. Existem determinados espíritos que são preparados, orientados para terem a energia simpática à nossa, para não nos fazerem mal. E os nossos parentes podem ser assim, João? Podem. Quando eles forem recolhidos a uma colônia espiritual e receberem a orientação necessária, eles poderão retornar ao nosso convívio, à nossa casa, à nossa família e conviver nos auxiliando. Nas obras do Espírito André Luiz, nós vamos ver isso, por exemplo, em Nosso Lar, vamos ver isso em Espectro e Destino e em outras que eu estou esquecendo o nome, e a gente vai perceber que isso é mais comum do que a gente imagina. Como também é muito comum que muitas vezes o espírito se agarre de tal forma àquelas pessoas que estão ali, da sua família, dos seus queridos, ou até dos seus não queridos, dos seus desafetos, que não perceba que tem outro espírito tentando auxiliá-lo. E aí ele retarda o seu auxílio e passa um tempo em algum sofrimento. Mas isso é escolha. Na verdade, quando a gente percebe, quando a gente passa a analisar através da ótica de Kardec, Kardec vem dizer que influência espiritual é a ação de um espírito sobre o outro, esteja ele encarnado ou desencarnado. E Kardec vem classificar essa influência ruim, porque a gente também já viu que existem influências boas, influências neutras e influências ruins. E a influência boa é aquela que todo mundo quer ter, que chama-se inspiração. Né? Ah, fulano, hoje amanheceu inspirado, amanheceu bem da vida, amanheceu com toda a energia positiva. É uma influência boa, quem é que não quer ter? Mas as influências ruins, a gente costumou chamar de obsessão. E a obsessão, Kardec vem dividindo em três níveis. Ele vem dividindo em obsessão simples, fascinação e subjugação. Aí a gente pergunta, o que é a obsessão simples, João? É aquela obsessão que eu estava falando com a gente agora. O espírito está próximo a gente, enviando muitas vezes energias positivas, negativas para a gente, e essas energias vão nos prejudicar, mas ninguém consegue perceber. A não ser que a pessoa tenha vivência, seja um médico de vivência, e perceba a ação, a presença daquele espírito junto ao outro. E todos nós, gente, todos nós, não tenham dúvida, todos nós temos obsessores ao nosso lado. Todos nós temos pessoas desencarnadas ao nosso lado. Pessoas que gostam de nós e pessoas que não gostam de nós. O apóstolo Paulo, ele utilizou-se de uma expressão, uma nuvem de testemunhas. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Kardec, na questão 466 do Livro dos Espíritos, vem falando que nós estamos cercados por uma multidão de espíritos. Mudou só o palavreado, multidão mesmo. Essa nuvem de testemunhas, ou essa multidão de espíritos que Paulo e Kardec falam, são os espíritos desencarnados que nos cercam. E que muitas vezes, alguns gostam da gente, outros não gostam. E esses espíritos vêm nos influenciar. Só que muitas vezes, eu estava lendo na pergunta no Livro dos Espíritos, e ele diz o seguinte, que alguns espíritos nos influenciam negativamente, outros espíritos nos influenciam positivamente. E aí eu pensei, né? Eu digo, mas poxa, se um espírito influencia negativamente e outro influencia positivamente, no final não vai mais nada, vai ser zero, vai ser equivaler. E aí, para que essa influência toda? E aí, mais na frente, a gente vem entendendo um pouco mais de estudo depois, que essa influência positiva e negativa se equivalendo é para que nós possamos utilizar o nosso livre-arbítrio. Porque eu posso ser influenciado negativamente a minha vida toda. Mas se eu não quiser, eu não faço. E eu posso ser influenciado positivamente a minha vida toda. Mas se eu não quiser, eu não melhoro. Por quê? Porque aquela influência positiva ou negativa, ela vai despertar o que já existe dentro de nós. Como eu tinha falado no começo. Se eu não tiver vontade de comer um sanduíche da McDonald's, eu não teria ido com ele. Da mesma forma, se eu não tiver dentro de mim a inveja, a raiva, o assassino, nenhuma influência vai me fazer matar ninguém se dentro de mim eu não tiver aquela semente de que matar ainda não é errado. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Agora, se hoje chegar para mim, e eu sei, porque desde a minha história espiritual eu vim aprendendo e evoluindo, e sei que matar é errado. O cara pode ficar aqui no meu ouvido a vida toda, assim, ó, pega o revólver, mata, vai, mata, faz alguma coisa, vai que mexe, mata, e não vai conseguir me influenciar a nada. Agora, por exemplo, se ele chegar e eu tiver dentro de mim a semente do roubo, por exemplo, do furto, calma aí, né? Aí ele chega assim, tá ali, o celular, eita, tá ali em cima. Pega, tem ninguém vendo. Cedi a influência, porque existe em meu coração ainda o desejo do roubo. Eu vou aqui, pego, boto no bolso e saio. Influência é escolha. Nós escolhemos através do nosso livre-arbítrio. Porque ao mesmo tempo que tem alguém me influenciando para o mal, vai ter alguém aqui dizendo para mim, não faça isso não, isso é ruim, você vai prejudicar alguém. E eu dou ouvidos a quem eu quiser, a quem a minha índole tender. Para que lado a minha índole tender? Uma índole boa ou uma índole não tão boa? Mas mesmo quem ainda está numa índole não tão boa, com o tempo, com as encarnações, com a melhoria, com a experiência, vai passando a reconhecer seus erros. E quando nós reconhecemos os erros que praticamos, nós deixamos de praticá-los e passamos a praticar outros, porque a gente precisa aprender. A vida é formada de erros e acertos. E quando a gente deixa de errar, a gente deixa de aprender. Somente uma pessoa veio à Terra que não errou, Jesus. Porque todos os outros, até os apóstolos, erraram. Porque eram humanos, eram pessoas normais. Jesus era uma pessoa normal, mas não era uma pessoa comum. Jesus era uma pessoa especial. Ele era o Espírito puro que veio ao nosso orbe. Mas Kardec disse a obsessão simples, fascinação e subjugação. A simples é aquela que eu expliquei. Ele está aqui, ó, falando comigo, e eu cedo, se quiser. E a fascinação, João? O que é a fascinação? A fascinação é aquela obsessão onde o Espírito consegue nos convencer que nós somos o máximo. Eu não erro, eu não sou feio, eu não falo besteira, eu sou o melhor, eu sou o mais rico. E muitas vezes nós damos esses sinais e as pessoas que estão ao nosso redor percebem. E aí chega alguém com todo cuidado, com todo carinho, com toda a atenção que tem pra gente e diz assim, olha fulano, tu tá com um comportamento meio estranho, cara, vamos fazer uma consulta espiritual para ver se tu tá com uma fascinação. Aí eu digo, quem é o espírito para me fascinar? Eu sou perfeito, como é que ele vai fazer isso comigo? Eu sou um cara bom, eu não erro, eu faço isso, aquilo outro. Essa é a fascinação. Nós não temos a consciência de que estamos sendo influenciados. O mundo está à nossa volta querendo nos alertar, mas o espírito que está nos influenciando nos afasta de todos. Porque fulano está com inveja, fulano está achando ruim porque eu tenho, ele não tem, porque eu sei, ele não sabe. E cada vez mais nós vamos nos afastando de nossos amigos e das pessoas que nos gostam, porque o espírito está nos influenciando e nós não conseguimos perceber isso. E existe a subjugação, que é muito interessante. Kardec usa esse nome, mas antigamente ela era conhecida por um nome mais profundo, possessão demoníaca. Vê que coisa mais bonita, possessão demoníaca. Porque antigamente, tudo que não conseguia se explicar era obra do demônio. Até Jesus, quando curava, a gente vai achar em Mateus 9, versículo 34, que os fariseus diziam que Jesus expulsava os maus espíritos porque ele era o príncipe dos demônios. Coisa muito forte de dizer, né? Mas é explicável. Porque se Jesus expulsava por Deus, e o Deus que Jesus pregava era diferente do Deus dos fariseus, então o Deus dos fariseus estava errado. E aí eles iam dizer que o Deus de Jesus era o certo. Aí, por política, por questão social e econômica, eles disseram: Jesus é o príncipe dos demônios. Mas mais na frente, Jesus diz que é pelo fruto que a gente vai reconhecer as árvores. E vejam até hoje os frutos que nós temos de Jesus e que árvore maravilhosa que ele foi. Então, nós percebemos que essa influência de subjugação é quando o Espírito encarnado ele se encontra sob um jugo mais forte do que o dele, sob uma vontade mais forte do que a sua. E essa vontade mais forte faz ele fazer coisas absurdas. É aquele cara que arranca o cabelo, que se morde, que se mata, que se joga no fogo. Muitas vezes aquele cara que está numa briga e o Espírito aproveita aquele momento que ele está com raiva para encaixar, dominar, e daqui a pouco ele acorda e vê o corpo ali no chão e ele diz: eita, mas eu não sei o que foi isso, eu não queria fazer isso. Foi influência. E muitas vezes a gente percebe esse tipo de atitude em cadeias, em manicômios, em casas de saúde. E a gente não entende por que aquelas pessoas tomaram aquelas atitudes. Mas a influência espiritual está agindo, porque é uma lei, é lei de sintonia. Se eu sintonizo aqui em cima, eu só vou sintonizar coisa boa. Se eu sintonizo aqui embaixo, eu só vou sintonizar coisa ruim. Mas aí alguém diz: ah, João, é praticamente impossível viver lá em cima. Concordo, é praticamente impossível, mas é necessário que nós nos vigiemos. Existe uma passagem dentro do Evangelho de Jesus, onde Jesus está descendo do monte, tá bom? Com João, Mateus e Pedro. Aliás, João, Tiago e Pedro. E tem um homem que chega para ele e diz assim: mestre, socorre meu filho que ele é doente. E eu trouxe para os seus discípulos e eles não puderam socorrê-lo. Ele se joga no fogo, ele se joga na água, ele corta as correntes que o amarram. Socorre, mestre, ele está com o demônio. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: ela só incrédula e perversa, até quando eu vou dar suporte a vocês? Até quando eu vou estar aqui para ajudar vocês? Aí ele olha para o espírito, para o menino que está com o espírito maligno junto a ele, e diz: sai dele, espírito imundo. Está aqui no Evangelho, espírito imundo. E eu sempre achei essa palavra espírito imundo, que ela não concordava com Jesus. Jesus era o amor encarnado, Jesus era a perfeição, Jesus sabia que aquele espírito era um espírito sofredor. Como é que ele ia criticar um espírito sofredor? Mais tarde eu fui analisar e percebi que os evangelhos foram escritos 30 e poucos anos depois de Jesus. Aquela expressão imundo é uma expressão característica dos judeus. Porque tudo que não é puro é imundo. Então foi o cara que escreveu o evangelho que jogou na boca de Jesus aquela expressão, uma expressão tradicional judia. Jesus deve ter dito: sai dele, espírito, ou entidade, ou qualquer coisa do mundo, do gênero. Mas o espírito Amélia Rodrigues, ele vem trazendo para a gente, dentro de um livro, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que naquele momento que Jesus diz: sai dele, o espírito desprende-se daquele cidadão, e no mundo espiritual tem uma equipe toda por trás dele para receber e auxiliar aquele espírito, levar aquele espírito para ser auxiliado fora. E aí a gente hoje encontra isso numa reunião mediúnica. A gente hoje encontra isso numa casa espírita, numa casa de auxílio aos desencarnados. É quando alguém está sendo perseguido por um espírito e a gente consegue, através do amor, da conversa, da dignificação daquela pessoa espiritual, daquela entidade que está perseguindo o outro, esclarecer, porque Jesus ordenava, Jesus tinha a moral perfeita para dizer que ele saísse. Nós não, nós trabalhamos, esclarecemos, orientamos, até que ele acorda e diz: é verdade. E desafasta, sai de junto daquela pessoa, deixa de fazer o mal. E naquele momento ele é auxiliado e levado a uma colônia, a um hospital, a um centro de ajuda, ou até aqui dentro do centro, porque essa casa também é um hospital, também é uma escola. Teve um dia que a gente estava lá em casa e meu querido filho, como todas as pessoas normais e crianças normais da terra, ele me fez uma raiva tão grande que eu perdi a distribuição. Eu só tenho 4 gritos com ele em casa, não sei o que e tal, e fiquei muito estressado mesmo. Aí tudo bem, passou-se. Quando eu estava aqui no treino da mediúnica, aí um espírito escreveu e disse o seguinte: olha, eu não tenho nada a ver com sua vida pessoal. Mas eu aconselho a você que se procure se controlar mais em casa, porque sua casa é o hospital. Isso foi uma tapa na cara, gente. Porque é o que acontece? A gente sabe que quando a gente age coerentemente, a nossa casa é um receptáculo de energia. Quando a gente faz o evangelho no lar, a nossa casa é um receptáculo de espíritos sofredores para auxílio. Só que passa despercebido. Sumiu, eu não me lembrava, eu nunca parei para pensar que minha casa era um hospital. Aí chega o camarada e me diz isso, eu digo, é, precisou, o cara me dá um tapete na cara para eu aprender. Então, o que é que acontece? Nós temos dentro de nós a energia necessária para vencer essas situações e muitas vezes nós não percebemos. Como os apóstolos não perceberam quando Jesus, lá em Mateus, capítulo 16, eu não me lembro o versículo, não sei se é 22, 24, alguma coisa assim. Jesus pergunta aos apóstolos assim, quem o povo diz que eu sou? Aí eles dizem, uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, ou Jeremias, ou alguns profetas. E aí Jesus olha para eles e diz, e vós? Quem vós dizeis que eu sou? E aí Pedro responde com muita certeza, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele olha para Pedro, cheio de orgulho, com certeza naquele momento, e diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Chamou Pedro de bem-aventurado. E Jesus continuou falando com os discípulos e disse que ele precisava ir para Jerusalém, que ele precisava sofrer o suplício nas mãos dos fariseus, que ele precisava sofrer o julgamento na mão dos doutores do templo, que ele precisava morrer. Quando ele disse isso, Pedro disse, Senhor, tem piedade de ti. De forma alguma te acontecerá isso. E aí Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás, que me segue de escândalo, que não entende as coisas do céu, mas somente as coisas da terra. E ficou gravado no Evangelho que Jesus chamou Pedro de Satanás. E até hoje muita gente não entende isso. Eu estava escutando, analisando e estudando os livros de Amélia Rodrigues, e ela nos mostra exatamente o que aconteceu naquele fato. Jesus, como todo grande espírito do bem, do amor, da paz, ele tinha uma série de espíritos negativos que seguiam seu trabalho de perto e que queriam prejudicá-lo. Porque não pense só porque ele era Jesus, ele está por isso, não. Tem gente que não quer que a gente faça o bem. E essas pessoas que não querem que a gente faça o bem, trabalham contra. Só que, no momento que Jesus estava com os seus discípulos, conversando, orando, falando a eles, e eles entendendo, bebendo aquele néctar daquelas palavras dele, nenhum dos seus discípulos estava vibrando no mesmo nível daqueles espíritos negativos. Só que quando Jesus disse, eu vou ser castigado, eu vou sofrer e eu vou morrer, Pedro teve medo, que é normal, é natural. Por quê? Porque se Jesus sofresse, Pedro ia sofrer. Se Jesus morresse, Pedro ia pensar, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? E nesse momento que ele pensou isso, que ele baixou a vibração, o Espírito encaixou energeticamente com ele e diz, diga a ele que não faça não. E aí ele disse, Senhor, de forma alguma que acontecerá isso, não deixe que aconteça isso. E aí Jesus, que não enxerga como nós enxergamos, que enxerga perfeitamente todos os espíritos que estão ao redor, e está fazendo aquele espírito influenciar Pedro, disse, afasta-te, Satanás, que me segue dizendo, não foi com Pedro, foi com o Espírito que estava com ele. Só que os apóstolos ainda não tinham a capacidade de perceber aquilo ali, como nós hoje ainda não entendemos. Não temos. Por isso que nós precisamos estudar, por isso que nós precisamos aprender, estudar através de uma doutrina que vem esclarecer o que é energia, o que é influência, o que é participação espiritual. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que eu acho perfeita, é a 459. Kardec pergunta, influem os Espíritos em nossas vidas? E a espiritualidade responde, mais do que vós imaginais, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí a gente para e analisa quanto a gente deve ter de influência no nosso dia a dia, no nosso auxílio, também no nosso desagrado. Muitas vezes a gente está conversando, eu e ele lá em casa, aí ela chega para mim e fala, amor, menino fez uma pergunta para mim na aula, que eu parei assim e disse, meu Deus, eu não sei não. Aí de repente chegou a resposta, pá! Ela diz, eu devo ter um professor de biologia muito bom do meu lado. Claro, com certeza, todos nós temos aqueles que afirmam com a gente. Ter um fato de influência, por exemplo, como todo mundo está exposto à influência, como é uma coisa tão natural, muitas vezes a gente diz assim, não, o cara que está ali na frente falando, é aquele cara aí não sofre influência nunca, aí você se engana. Um tempo atrás, eu não me lembro quanto tempo faz, eu estava caminhando com linha, porque para manter esse meu corpinho aqui, eu tenho que caminhar, tá? Então a gente estava caminhando ali, e no meio da caminhada, Lilian parou para conversar com uma amiga dela, que é cabeleireira. E eu não sei se é só ela, ou se é com todas as mulheres, mas eu conversei com ela, é 5 minutos, amor. Foi 30. E eu fiquei lá sentado meia hora, esperando essa mulher sentada numa calçada. Mas, gente, eu comecei a me irritar. Porque eu não gosto de esperar. Eu sou meio cabuloso com o horário, não gosto. Então eu comecei a me irritar. Mas não foi pouca irritação, não. Foi muita irritação. Foi uma irritação ao ponto que quando ela chegou, eu digo, olha, uma palhaçada e tal. Fui grosso mesmo. Eu digo, se você quiser, continue, eu vou pra casa, não sei o que. Ela, pronto, saí. Fui embora pra casa, ela percebeu também que não tinha alguma coisa errada. Cheguei em casa, me sentei no sofá e fiquei, mas com um ódio, assim, que se eu não fosse muito controlada, eu tinha partido pra cima dela. Aí ela viu que tinha alguma coisa errada comigo. E foi tomar o banho dela e começou a fazer uma oração lá. E eu, nesse momento, comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu não sou assim. Eu não tenho esse tipo de reação. E eu parei para analisar, digo, essa raiva não é minha. Seja alguém que veio comigo. E se alguém veio comigo, é porque está precisando de oração. Vamos agora orar, eu e você, aqui juntos. E comecei a fazer uma oração em linha, orando lá e eu orando aqui, sentado no sofá com o cara empurrado e tal. Gente, parece mentira, mas não deu 5 minutos, eu estava normal, normal, normal. Normal como eu estou falando com vocês aqui. E aí, para mim, ficou super claro que tinha alguém que estava afim de prejudicar a minha noite. Tinha alguém que estava afim de bater comigo para eu prejudicar a minha esposa, ou a minha, ou meu filho. E que achou, quando eu baixei a vibração, me chateando, achou o momento exato de encaixar comigo. E quase que ele consegue. Ou ela, não sabe. Então quase que consegue. Mas nós, através da oração, da vontade e de uma coisa muito profunda que chama-se o autoconhecimento, nós conseguimos evitar esse tipo de comportamento. Através do conhecimento de nós mesmos, através da reforma de nós mesmos, de conhecer os nossos sentimentos, nós conseguimos evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de influência e vencer essas influências. Porque não é difícil, gente. Não é difícil que a gente perceba quando aquele pensamento não é nosso. Já disse o nosso querido Valdenir aqui muitas vezes, que um pensamento constante em determinada situação ruim é uma influência ruim. Se eu não tenho por que estar pensando em suicídio e estou pensando, ah, meu Deus, eu vou me matar, essa vida está muito triste, o que é que eu vou fazer? Eu não aguento mais, penso um negócio horrível, não aguento, eu vou deixar essa tristeza. Isso é influência em cima de mim. Se eu não tenho por que ter raiva de alguém e quando eu vejo a pessoa eu não aguento, dá vontade de voar em cima dela, isso é influência negativa. Se eu não tenho por que ser irritado, violento em casa, e muitas vezes eu sou, isso é influência negativa. Então, quando nós paramos com sinceridade do nosso coração e começamos a observar a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso eu, o conhecimento de nós mesmos, é muito importante para que a gente se livre deste tipo de influência. Jesus nos deu duas palavras mágicas para esse tipo de situação. Ele disse, vigiai e orai, para não caíres em tentação. E a gente sempre pensa que tentação é o dinheiro ou alguma coisa erótica, alguma coisa sexual. Mas não. Tentação é raiva, tentação é gula, tentação é violência. Tentação, muitas vezes, também pode ser amor. Tentação pode ser falar alguma coisa que vai prejudicar alguém. Eu tenho uma frase que eu detesto, eu acho horrível, e que eu vejo cada vez mais pessoas usando por aí. É aquela que diz assim, ah, o mundo todo para falar de mim, só eu vou falar do mundo. Que coisa absurda. Como é que a gente se contenta em ser um instrumento de discórdia? E muitas vezes esse instrumento de discórdia é um momento de tentação. É um momento que algum espírito está se aproveitando para nos influenciar para falar de alguém, para fazer o mal. Eu subia muitas vezes, quando eu ia pegar a Lívia na faculdade uma vez ou outra, e aqui também, quando ela está fazendo a pós, a gente sobe ali, e eu vejo gente que está pagando curso caro, porque ninguém paga curso barato, ninguém paga coisa do que sai do bolso, não é barato, e fica ali tomando bebida no vazio da frente, conversando, se juntando em grupinho, deixa de ir para a aula. O que é isso? Será que essa pessoa está ali porque é dela mesmo, ou será que ela está recebendo a outra pessoa? Vai falar que ele está melhor, bicho, olha, tem bebida ali, tem fulaninho que é bonitinho e tal. Acontece, gente, é normal, isso é natural. Aí você pode dizer, ah, mas eu estou dizendo para a gente deixar de viver. Não, não estou dizendo para ninguém deixar de viver, estou dizendo para a gente parar e pensar, analisar. Eu estou aqui porque eu quero, eu tenho motivo para estar aqui, será que aqui é o melhor lugar para mim nesse momento? Eu estava comentando, ele estava comentando comigo essa semana sobre uma pessoa que estava assistindo aula com ela na pós e que entra, sente e começa a conversar e só termina de conversar quando o professor sai da sala. Essa pessoa está fazendo o que ali? Qual o intuito de estar ali? É conversar? Pô, vai conversar em casa, bicho, é muito melhor, mais confortável, mais agradável e você não está gastando dinheiro. Então a gente tem que parar para analisar quais são os reais objetivos que nós temos com nossas atitudes, com nossos atos, com nossos pensamentos. Porque pensamento gera sentimento que gera ação. Os nossos pensamentos vão refletir nas nossas ações. E se nós deixamos os nossos pensamentos serem invadidos por pensamentos alheios, através da influência espiritual negativa, neste caso, nossos pensamentos vão gerar ações negativas. E essas ações negativas vão chegar no nosso futuro para nos prejudicar. Porque no final, a escolha é nossa. Eu me lembro quando Jesus, dentro da oração que ele nos ensina, ele diz, Pai, não nos deixeis cair quando em tentação. É perfeita essa frase. Não nos deixeis cair, alguém diz, não nos deixeis cair em tentação. Mas não nos deixei cair quanto a tentação, seria a tradução correta do aramaico. E com essa frase, ele não está dizendo assim, Pai, que não exista tentação na minha vida. Não. Ele está dizendo, Senhor, que venha a tentação. Mas que quando ela vier, o Senhor me dê forças para que eu não caia. Esse é o segredo. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela é formada de momentos e de escolhas. Todos os dias nós temos momentos e escolhas. Porque a nossa escolha hoje vai refletir amanhã, a de amanhã depois, a de depois depois. E nós estamos plantando hoje as sementes do nosso futuro. As sementes da nossa vida futura. As sementes das nossas próximas encarnações. Então que nós hoje, através da nossa consciência, é fácil saber. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta, quando é que eu vou perceber que eu estou sendo influenciado para o bem ou para o mal? E os Espíritos são muito simples. Observe os seus pensamentos, que nenhum Espírito bom vai lhe dar pensamentos ruins. É outra versão para o que Jesus disse, fazer ao teu próximo aquilo que tu gostarias que ele fizesse contigo. Porque se nós observarmos mais na frente, poxa, eu estou querendo fazer isso, ou dizer isso de fulano, ou pensar assim de fulano, ou fazer determinada coisa. Mas na frente, o que é que isso vai trazer? Vai trazer um bem ou vai trazer um mal? Nós precisamos parar e analisar as consequências das nossas ações. Porque muitas vezes uma palavra que nós dizemos machuca mais do que uma pedrada. Uma atitude que nós tenhamos machuca mais do que uma pedrada. E às vezes uma pedrada que a gente vê machuca bastante também. Jesus nos ensina a observar através do nosso próximo aquilo que nós queremos para nós. A fazer para o nosso próximo aquilo que nós queremos para nós. E se nós começarmos a fazer isso hoje e amanhã, e ensinarmos aos nossos filhos e servirmos de exemplo para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para aquelas pessoas que observam a nossa fé e a nossa ação em coerência com a nossa fé, nós estaremos plantando um mundo melhor para amanhã. Eu recebi um e-mail essa semana que dizia assim: a frase do século, foi escrita para o século, foi um concurso que teve na ONU e jogaram várias frases, e essa foi escrita como a frase do século. Eu não sei se é verdade, mas a frase é muito bonita. Ela diz o seguinte: todos nós nos preocupamos em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Mas quando vamos nos preocupar em deixar filhos melhores para o nosso mundo? Vê que frase profunda. Todo mundo quer deixar uma coisa melhor para o seu filho, mas a gente não está se preocupando em educar o nosso filho, em trazer o nosso filho a lição de amor, de verdade, de carinho, de respeito que nós devemos ter. Hoje, eu até uma vez postei isso no meu blog, um texto sobre isso, sobre a educação, a coragem de dizer não aos nossos filhos. Nós precisamos aprender a dar limite aos nossos filhos. Precisamos aprender a dar limite àquelas pessoas que nos rodeiam, que amanhã são o futuro do mundo. Porque mais na frente a gente vai ter pessoas que não vão compreender quando a vida disser pare, seu limite é aí. E ele vai dizer, ah, eu quero. Aí vai matar, roubar, enganar, mentir. Nós precisamos ensinar os valores morais e verdadeiros do amor, praticando assim uma influência positiva sobre aquelas pessoas que nós amamos. Que não necessita simplesmente ser nossos filhos, não. Pode ser o nosso companheiro, a nossa companheira, nosso amigo de trabalho, nosso amigo de centro. Quantas vezes eu saio aí pelas ruas, e tenho certeza que muita gente aqui também, e o pessoal fica olhando assim, ó, para ver o menor deslize. Por quê? Porque a gente é espírita, porque está aqui na frente, porque fala e tal. Aí o pessoal fica procurando para ver o deslize, para dizer, ah, tá ali, tá vendo? É mentira, tudo que ele prega. Quando nós trabalhamos coerentemente com os nossos sentimentos, com os nossos ensinamentos, nós servimos de exemplo para aqueles que nos cercam. E esse exemplo nos dá força e dá força às outras pessoas para vencer quaisquer pensamentos negativos que sejam contra os ensinamentos de Jesus. Que a grande paz de Jesus nos abençoe agora e sempre. Bom, tentando ser uma influência positiva para alguns, a gente também convida vocês para participar com a gente do estudo que a gente faz, do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. A gente sempre está aqui fazendo esse estudo a partir das 7 da noite, no domingo, de 7 da noite, espírita, para as 8, antes de começar a palestra. E é um momento em que a gente se reúne, tira dúvidas e aprende um pouco do Evangelho do Cristo através dessa doutrina que nos ajuda sempre, né? E lembrando mais uma vez, no sábado, próximo sábado, 4h30, a gente vai estar aqui se preparando para entregar a sopa. E quem puder ajudar, pode já conversar com a gente hoje no final da reunião. Eu vou chamar a Valdenice, só um pouco. O passe hoje vai ser coletivo e na hora da prece vamos mentalizar para que a espiritualidade possa aplicar o passe. Espiritualidade amiga, que se faz presente nessa casa de oração, nesta noite, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de recebermos a mensagem do Cristo, a mensagem espírita, para que essa mensagem que fortaleça nossas consciências e que possa acalmar corações, levar esperança e, sobretudo, nos ajudar a nossa reforma íntima e a nossa reforma moral. Que a espiritualidade amiga possa emitir essas energias positivas e elas sejam extensivas a todos que estão nessa missão de paz, de perdão e, sobretudo, de esperança por momentos melhores. Que assim seja. E em teu nome, Mestre Jesus, encerramos com muita paz os trabalhos nessa noite. Que assim seja.